1104, autorizado táxi até o ponto de espera via Pátio 1 no Índia Alfa, no ponto de espera chamará a torre, frequência 1-8, decimal 95, altímetro 1-0-3, confirmando autonomia 03-1-3. Afirmo, 03-1-3, táxi Pátio 1 Índia Alfa, ponto de espera 2-8-9-5, torre 3-1-4, obrigado. Salvador, muito boa tarde, está 3-1-4-5, autorização para Galeão. 3145, aguarde um minuto para cópia. Informação em curso da Quebec. Da Quebec, o 3145 aguardar. Instruções até 2000. Até 2000, sem instruções, 1925. Papa Uniforme, Eco, Serra Lima, para o controle, Salvador. Ciente, foi preenchido o plano na sala de tráfego? Muito bom, vamos acionar o transponder, código 51114, operamos visual, ajuste 1013, Papa Uniforme, Eco, Serra Lima. Salvador, bom dia, China 63, boa tarde, o passo 0-0. Boa, China 63, 1-4 está livre, a linha decolar da pista 1-0, vento 1-2-0 graus com 1-12 nós. A linha decola 1-0-63, 1-4. P5627 com 3,50. 67 a bordo, 3:50, está no Recife para o táxi. Gente, 67 a bordo, altímetro 1-0-3, táxi via Índia e Alfa, no ponto de espera torre 1-8-95, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 1895, obrigado. O meu uniforme é com Serra Lima, qual é a sua posição agora? Fiz 145 pontos para cópia. Autorizado Galeão, nível 380, via Upper Zulu 1-0, saída da Euleda Bridge. Decola da 1-0, curva direita, controle 1-2-0, decimal 8, aciona 5-1-1-5, coteja. Salvador, trip 5627. 627, ali mantém, cabeceira 1-0. Ali mantém, 1-0, 5627. Correto, chama para perfeccionamento. Chamará. 1-2-0, decimal 8, bom voo. Controle 208, entre 3-4, obrigado, bom serviço. Controle Salvador, bom, janela 63-4, passando 1-1200. Vamos. Oceano 6314, controle de Salvador, contato radar. Sente 6314. Com 925, aproxima-se de Pelo. Está autorizado a aproximação ILS. Autorizou ILS, gol 1925, obrigado. Controle, 6314, poderia coordenar para onde Momo Petrolina está presente? 5627, livre decolagem de 1-0, vento 1-2-0 graus com 1-0 nós. Livre decolagem 5627. Tudo aqui providenciando, vamos aguardar? Gente, muito obrigado. Oceano 314, direto Petrolina. Está presente uma Petrolina, né? 314, muito obrigado, senhor. Chico 627, decola os 36, controle 120, décima 8, bom voo, boa tarde. 1208 será chamado, 5617. Muito obrigado, boa tarde, bom trabalho. Comente. Controle Salvador, boa tarde, 35627. 35627, controle, contato ao radar. Obrigado. O 925, Duna localizador em aproximação, reduz a cheque o trem, chame a torre 1-1895, Gol 925. 925, até daqui a pouquinho, obrigado. É. Coro 395, este é o controle Salvador, você está passando no nível 200, se procede do Internacional do Galeão. Vamos descer até 4.000 com 1.013, no primeiro momento vamos cumprir a chegada à Mare. Câmbio. Papai Uniforme Eco Serra Lima, funcionando o Alfa e o Charlie também. Papai Uniforme Eco Serra Lima. Positivo. Este é o controle Salvador, ajuste 1-0-3, desça para 5.000 pés no primeiro momento, vamos cumprir a chegada à Mare. É, está lá, descendo para 5.000 pés, nível 180, saída Momo, código após DCT. Decola da 1-0, curva esquerda, controle 120-8, aciona 5074, coteja. 1-80 para a barreira, saída Momo, após código, após direto, acionando 5074, decola da 1-0 com curva esquerda, controle 120-8, passageiro 2231. Planejamento correto, chama para prospeccionamento. Camarão 2231. 5 está agora 60 milhas, passando 1-612 mil. Vamos encurtar essa sua trajetória, direto Duna, 2.000 pés para o ILS, confirme. Autorizado Cairu, 1.000 pés, corredor Axé, decola da 1-7, curva direita, controle 120-8, aciona 0160, coteja. Momento correto, altímetro 1-0-3, tracionamento torre 1-8-9-5, bom voo. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, repara para. Treino de está livre, chame táxi. Oceano 6314, chame Recife 12545. 1-2-5-4-5-6-3-9-4, obrigado, seu bom trabalho, hein? Boa. Força na Oscar, para ingresso. 925, solas 41, direita, solo 121, decimal 9, boa tarde. Táxi via Alfa, repartindo da Juliette. Alô, Salvador, boa tarde, 3145, dá para posicionamento no 04. Autoridade, chama para o táxi. Chamará. 4000, curva esquerda, voo Iduna, em descida para 4000. Reitero, está passando 1-4000, autorizo Duna, 4000, portanto, 3560. Gente, 3560, proditura, 04000. Graus com 09, nós. Salvador, boa tarde, céu azul 6909, frente da Quebec, Campinas 340. Saída prevista da Eulida Bridge, aguarde cópia. Da Eulida Bridge, aguardando cópia, o 46909. Fiz 145, agora aguarde para o pushback, aguarde a autorização. Afirmativo, tá aguardando então o tá 3145. 925, táxi via Juliette, portão 1. Portão 1, tá bom, Salvo Salvador, tá 3297 para o táxi com 183 a bordo, 3 horas e meia de autonomia, alternando Guarulhos. 183 a bordo, altímetro 10 no 3, táxi via pátio, reparte através do portão 612. Afirmativo, táxi autorizado pátio, reparte através do 612, ajuste no 0 no 3, 32 no 7. Após o gol está autorizado, está 3145. Aguarde, temos o gol e também uma aeronave da companhia vai passar na retaguarda. Positivo, está aguardando então, está 3145. 5000, câmbio. Sete, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-8-9-5, com voo. Afirmativo, senhor, Índia Alfa, ponto de espera 1-8-9-5, está 3-2-1-7, com certeza. Azul 6919, pronto para cópia. Prossiga. Autorizado Campinas, nível 340, via Perzulu 1-6, saída da Eulida Bridge. Decola da 1-0, curva direita, controle 1-2-0, decimal 8, aciona 5-1-2-1 no cotejo. Campinas, compasso 3-4-0, aperto do 1-6, da Eulida Bridge, 1-2-2-1-2-0-8, e aciona 5-1-2-1. Cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Obrigado, posição 3. Oscar Tango Golf, prossiga. Botamos Vitorino e Juliette ao controle, meu cordial, prossiga visual e sempre da escuta, chama no através fora da barra. Autorizaria o 2500, senhor. Positivo. Muitíssimo grato. Cuidado Sierra November, Mike Echo, no corredor norte. O número 10 até a liberação do controle, após 055, correto, disponível. Decola da 17, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5076, coteja. Correto, informa pessoas a bordo. 22 a bordo, altímetro no 0 no 3, para o táxi que chama torre 18.95, com voo. 0 controle, ajuste 10 no 3, desça para 6.000 na chegada mais. É 2.000 na margem com 90 no 3, 3.9. Ativo chamada, 3.95. Ouro 395, 9 milhas e meia para a Duna, livre aproximação ILS. Autorizado Manati, no meu pé, corredor Axé, decola da 17, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 0125, coteja. Página 3217, está livre a linha e decolar da pista no 021, 20 graus com 09 nós. A autorizada linha de decolagem da pista 10 está 3217. Desparacionamento de táxi, chame torre 18.95, bom voo. Eco Delta, está ali acionamento, chame táxi. 99 para o pushback, acionamento 92. Aguarde, será o próximo setor, no 399. 399, aguardando. Está 3560, está passando 6.000, reautorizado para 3.500, motivo, tráfego no litoral a 2.500, Gabriel. 7, descendo para 3.500, 3.560. Índia Juliette, para sua informação, dentro de 3 minutos e meio, vai cruzar com uma bela aeronave da TAM, o Airbus 320, próximo ao farol da marca. Sim, Matheus, atingindo mais um minutinho, segundinhos aí, 2500, ficará atento ao tráfego Índia Juliette. Positivo, a aeronave da TAM foi autorizada a descer até 3.500 metros. Gente, Júlio. Gol 1395, passa a Duna, intercepto localizador em aproximação para pouso. Vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre. 1895, gol 395. Ano 7, decolou 50, controle 120, décima 8. Bom voo, boa tarde. Grato, 307. Torre 1395, amanhã. Fogo no 395, altímetro padrão no 0 no 3, está baixado e travado? Ah, firma, estabilizou o visual. 395, tem livre pouso, pista no 0, vento 1, 2, 0 graus com 09 nós. Livre pouso, 1, 9. Tá 3145, tô com 1-8-0 a bordo, acionando Campinas, 4 horas de treinamento. Confirma no 2-0 a bordo. 1-8-0 a bordo. 1-8-0 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-8-0-9-5, bom voo. 7, obrigado, boa tarde, tá 3145. Avisou o Copão Vitorinho de Júlio. Muito bom. O tio, vão descer para 1500, Jaco Serra Lima. Daqui a pouquinho você vai passar a bela Baía de Aratu. Afirmativo. Vamos 1500 pés, Jaco Serra Lima. Salvador, boa tarde. Gol 177, 5% de informação. Romeu 340, confirma. Saída prevista da Euleda Bridge, aguarde cópia. Na Euleda Bridge, aguardando, tá? Bono 399, autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama para o táxi. Bono 399. Bono 077, pronto para a cópia. É, a gente descendo para 2000, aguardando, 3650. Decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5073, coteja. Controle 120, decima 8, chama para pushback, acionamento. Salvador, boa tarde, o Guardião 01. Olá, Guardião 01, dá presente, agilizando o final do Graé. Reporte para pouso na curta, Guardião 01, altímetro no 013. Está autorizado, dá presente, reportará na curta final para o Graé. 1013, confirme. Decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5104, coteja. Autorizado 360, via Atos Zulu no 6, saída da Euleda Bridge. Decola da 190, primeira curva direita, controle 1208, aciona 5104, ou 1757. Protegimento correto, chama para prospeccionamento. Chamaremos. Então 3190 vai descer sem restrições até a altitude de 3500 pés. Devido ao tráfego em voo visual a 2.500, mais precisamente ali próximo de Itape. Informação para o 3190. Ok, centro do tráfego descendo para 3.500, TAM 3190. O TAM 3560 interceptou o curso do localizador em aproximação para pouso. Vamos checar o trem e chamar a torre, 1-1-8-95. 1895, obrigado, bom trabalho. Boa. Azul 4206 já superou o tráfego informado, desço para 2000 livre LS. Ok, 2000 livre LS, 4206. Para o táxi. Táxi, Office Catango Golf, reporte para ingresso 917. Mesmo assim, mantém a posição antes da Juliette, aguardando a liberação do seu portão. Termo antes da Juliette. Agora em qual seria? 7, aproxima-se da posição Conde. Vamos encerrar o serviço radar. Chame Aracaju, 1203, boa viagem. 1203 será chamado, 35627. Muito obrigado, senhor. Boa tarde, bom trabalho. Boa viagem. Controle, Extra ali na posição rotatória. É que Serra Lima, chame a torre agora, na frequência de 11895, para instruções de pouso. Existem algumas aeronaves no ILS da pista 10. Reitero, chame a torre, 11895, solicite instruções para pouso. 3895, graças a Serra Lima, até mais tarde. É. Já em baixa altitude, aguardando apenas pista 10 livre, TAM 3145, correção TAM 3560. 7, aguardando, TAM 3650. Estou aí, Salvador, para pedir sua mensagem ali. Meia, alternamos, Brasília. 174 a bordo, altímetro 1013, táxi via pátio, é parte através do portão 612. Pátio, reportará com 1003 no ajuste, 2231. 3190, tráfego informado, já foi superado, desça para 2000, livre LS. 2000, livre LS, já está 3190. 8, nós. Livre posição 3560. O Eco Serra Lima, informo que no momento estou com duas aproximações, final ILS. Vai inicialmente manter a perna do vento da 1-0, aguardando autorização para prosseguir final 1-0. Perna do vento da 1-0, Eco Serra Lima, repórter lá. Guardião 01, no solo controlado. Gente, o Guardião 01, no solo 56, então boa tarde. 3145, este é o controle, meu cordial, decola por Internacional Tom Jobim, conhecido como Galeão, reitero, contato radar, 3145. 06, reporte passando Simbra com trem checado. Passará. Pode, com certeza. Juliette, 1-0, portão, treinado, ligado. Confirmando a frequência 125, 125, Uno, cavaleiro. Positivo, Messi. 125, Uno. Boa tarde, bom serviço, obrigado. Boa. Como é que é com o Delta reporte para ingresso na Oscar? Luciano 6210 ao controle, você está passando agora 180, vamos ajustar em 10 no 3, voa direto Duna em descida para 4000 para o ILS. Que será o passo para o pushback no setor no 077. Passando sim, azul 4206. Gente, aguarde pista livre azul 4206. E informa o tráfego à esquerda, mantendo no 1500 pés. O tráfego é um ultra leve avançado, mantendo a perna do vento, não vai interferir a aproximação. Paciente, estava de cais, azul 4206. 3560, solo 58, 1219 agora o solo, boa tarde. 219 agora. Do 4206, o vento é 1-20 graus com 09 nós, tem livre pouso, pista no zero. Tem livre pouso, 4206. Alfa, reportará de Chileste, né? 3560. Esperando parada da aeronave no setor, menos de um minuto. 755, agora autorizado, chama para o táxi. Gente, camarim, 360 pela esquerda e reporte reinterceptando a perna do vento da 1-0. 360 esquerda ali. Caltrem, chama a torre, 1-1-8-95, bom pouso. 895, obrigado, uma boa tarde. Da 1-0. Tarde, 399, mantém a posição. Torre, Salvador, boa tarde, o TAN 3190. Boa, TAN 3190, reporte Simbra, aguardando pista livre, reporte baixado e travado, altímetro padrão no 0 no 3. Reportará. Autorizado Brasília, nível 360, via Perzulu 17, saída arbor, transição é lessa. Decola da 1-0, curva à direita, controle 1-20, decima 8, aciona 5-1-03, coteja. Autorizado Brasília, nível 360, via Perzulu 17, decola saída arbor, transição é lessa. Decola 1-0, curva à direita, controle 1-20, 8, na